Plantão Oscar Golf Uniforme, seu controle de Salvador. Acionando identificação, está sob contato radar, 72 milhas nordeste do VOR Salvador, mantém nível 100, reporte para descida. Da Golf Uniforme, do IPOM, está presente. Mike, complete aproximação, chamo torre, 1-8, decimal, 9-5. Completa a aproximação, 2-9-5, Bravo. Torre, Salvador, Papa Tango, Zé, Mike, está no localizador, 1-0. Gente, continue a aproximação, pista no 0, vento 1-9-0 graus, com 0-3 nós, Serra Golf Mike, aguarde a autorização de pouso. Ok, está aguardando a autorização, Zé, Golf Mike. Autoriza a soa de rotatária para o Delta Eco Golf. Delta Eco Golf. Afirmativo, obrigado. Delta Eco Golf. Canem 2, 1-3, decolou os 2-8, chame o controle em 1-2-0-8, bom dia. 2-0-8, boa tarde, 2-1-3. Rotango Serra Golf Mike, uso autorizado pista no 0, vento 1-9-0 graus, 0-5-9, Serra Golf Mike. Autorizado pouso para 1-0, Golf Mike. 1-3, contato radar, suba nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, 62, 1-3. Taxi autorizado, reporte na interseção, papá, aqui, Romeo Oscar. Seja uniforme Delta Eco Golf, reporte visual para o campo. Delta Eco Golf, reportará visual para o campo. Oscar autorizado, ingresso reporte alinhado pronto, que Romeu Oscar. Eco Golf visual campo. Libera a direita, chame solo em 1-2-1-9. contato 5, Delta com Golf. Salvador, Delta com Golf. Delta, papai uniforme Delta, Eco Golf, sentido tráfego, reporte na final de curta final, pista no 7. Papai uniforme Delta, Eco Golf. Delta com Golf, reportará na final da 1 no 7, Delta Eco Golf. Rolagem autorizada, vento variável 029, quilo Romeo Oscar, pista no 7. Torre Salvador, boa tarde, gol 9122, ponto de espera da 120, pronto. 128, autorizado a alinhar e decolar 10, vento variável 029, 9128. Autorizado a alinhar e decolar da 10, gol 9122. Romeo Oscar decolou os 3-2, reporte passando farol de Itapuã, aqui o Romeo Oscar. Itapuã, Itapuã, Itapuã, aqui o Romeo Oscar. Eco Golf tem condições de encurtar a aproximação no 7, confirme. Afirmo, Delta Eco Golf está encurtando a aproximação do 7. Delta com Golf está na final de 3 milhas da 1-7. Livre toque arremetido, pista no 7, vento variável 039, papai uniforme Delta, Eco Golf. Delta com Golf para um toque arremetido na final da 1-7. E o Romeo Oscar chama agora o controle Salvador, frequência no 208, até a volta. 208, tá já. 5-0, ajuste 1-0 no 5, chegada, bom médio. Comec 1, 1015-050, identificou, esse é o TAM 3804, por gentileza. Nosso número para pouso? 23. Maravilha, alguma possibilidade de voar etapa? O etapa está presente. Ficou fácil, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, voo 9128. Voo 9128, contato radar, voo nível 350, saída PUCA. Ainda há pouco, 350, com 9128. Olha a boa, Papatango, quilo, Romeo Oscar. Papatango, quilo, Romeo Oscar, sob condições visuais, no número 10, ajuste 1-0, no 5, corredor Axé. Bem-vindo, Axé, quilo, Romeo Oscar. Azul 1-0-2. Azul 1-0-2. Tráfego posição de 11 horas, 7.5 milhas rumo oeste, mantendo o corredor Axé, mil pés, Bravo 92, Papá. Fogo adicional, efetuando toque arremetido à pista 1-7, ultraleve avançado. Chame torre 1-8-95. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Zulu November, vê se mantém no 1.500 pés, tráfego em sentido oposto a 1.000 pés, tocando na pista no sétimo momento, vai arremeter e sair pelo corredor Axé, 1.000 pés. Mantenha no 1.500 pés, reporte passando aí o Través do Pituaçu. Quem que está mantendo 1.500 pés, aí reportando através do Pituaçu, é com o Zulu November. Normativo ajuste do altímetro no 0 no 5. 1.500 ajuste na lomba. Gente, autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, vento 1-6-0 graus com 0-5 nós, TAM 3437. E decola a pista 1-0, TAM 3437. Manhã uniforme Delta Eco Golf, tocou, remeteu em Salvador aos 37, curva direita, linha do litoral, 1.000 pés, reporte passando farol de Itapuã, papai uniforme Delta Eco Golf. Delta Eco Golf, tocou e remeteu, irá reportar no farol de Itapuã, mantendo o nível de 1.000 pés. Batanguá com o Zulu November, reporte visual com tráfego, é o LAC que tocou, remeteu, pistão no 7, saindo na linha do litoral, já no litoral no momento, aproximando-se do farol de Topão, reporte visual com tráfego. Visual com tráfego. Gente, provento de separação, reporte final da pista 35, vento 1-2-0 graus com 0-4 nós. Reportar na final 35, baixou, travou, é com o Zulu November. Gente. Pai uniforme Delta Eco Golf, tráfego sentido contrário no 1.500 pés, aproximando para a base da pista 35, à sua esquerda. Reporte passando o farol de Itapuã. Delta Eco Golf, está visual com tráfego. Mente. Estou com o Golf Serra autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Além de manter 1-0, Golf Serra. Delta Eco Golf no Través de Itapuã. Cliente, Delta Eco Golf, aguarde apenas cruzamento com tráfego sentido oposto, aguarde transferência ao controle, mantendo o corredor a chão no meu peso. Delta Eco Golf. O Golf, chame agora o controle Salvador, frequência 1208. 1208, Delta Eco Golf. 3437, decolou de Salvador aos 39, chame controle 1208. 208, 3437, boa. 1015 para referência Salvador, reporte farol da barra, quando possível estimar sua pouso. E o ingresso na terminal Ilhéus, 6120 milhas afastado, Salvador. Golf, aguardo estimado. Salvador, TAM 3437, bom dia. TAM 3437, contato radar, subo nível 360, direto Elefa. Direto Elefa, 360, 3437. 19128, chame Centro Recife em 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Cabeceira 35, 160 graus com 049. Tudo autorizado, baixou, travou, eco, Zulu November. Zulu November, passou, falta baixa. Zulu Romeu, acho que frequência livre está presente, para a coordenação. Uniforme, reporte para a descida. Reportará para a descida. O vosso uniforme está no ponto de descida. Gente, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0, 1-5, oi pelo. 4.000, voa de pelo, 1-0, 1-5, grátis. Certo, Zulu Navada. de pouso em 1740. Economia 15, ciente 1740, chamado para pouso, graça Delta Eco com Golf. Delta com Golf. Delta com Golf apenas confirmando, vai manter linha do litoral até Porto. Delta com Golf manterá litoral até Porto Seguro. No controle, frequência 1208, bom dia. 208, grato, bom dia, pra você. Bom dia, boa noite. Coluna 0, passa meu pai. Poxa, oficial, contato radar, suba nível 090, direto Lotar. 090, direto Lotar, Oscar Gouveia. Correto, Gorquilo. Será para o Zuno 705, Oscar Gorcia. Correto. O 463 autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 04463. Lá 3804 Zeta para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, livre ENS, reporte estabilizado. 2000 pés, trabalhei estabilizado, 3804 da TAM. Aqui na Lima, chame solo em 1219. Correto. Chame Centro Recife em 128 decimal 35, alterna 1, correção. 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260 288 3437. Uniforme Delta Eco Golf tem frequência livre para autocoordenação. Ajuste em Salvador para referência 1-0 no 4 com voo. Delta Eco Golf para 1-0 no 4 com 8. Está livrando aqui o. Está no travesso para onda barra. Salvador é gol 2067, próxima porta espera pronto. 2067, bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Ali mantém o gol 2067. Decolou os 46, chame o controle em 1208. 208, obrigado, uso 4463. Yeah, controle. Prossiga, sir. Prático, posição Ford, 11 horas, 13 milhas, rumo sudoeste, cruzando 7.300 pés para 4.000 pés, um Charlie 208. Gente, Oscar Golf A. Papa Tango, Oscar Golf Uniform, controle. Passei, Rafael. Informe tráfego posição de 9 horas, 12 milhas, rumo nordeste, cruzando 3.700 pés para o nível 090, Charlie 208. Certo, senhor, passei. Azul 4463, contato radar, subo nível 3, correção 180, direto coral. Durante coral, acessão 180, azul 4463. Vento 190 graus com 059, decolagem autorizada, pista 90. Pista decolagem, 067. Estabilizado 3804. Então 3804, complete aproximação, chame torre no 8 decimal 95. 195, obrigado. Salvador, muito boa tarde, passadeiro 2230, transfere, descendo para o 110, senta a informação Zulu, na proa de Aman. Passadeiro 2230, show controle de Salvador, chame identificação, desce para o nível 050, ajuste 10 no 4, proa de Aman, para interceptar a chegada Aman. Afirmativo, descendo para o 050, 10 no 4, chegada Aman, passadeiro 2230. Papatão, lógica, Golf Uniforme, desce para 2.000 pés, ajuste 10, 14, livre LS X-Ray, pistola 0, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, livre LS X-Ray, reportará estabilizado, Golf Uniforme. 08, bom dia. 08, obrigado. Voo 2067, contato radar, suba nível 360, direto líder, após 2.000 pés. Após 2.000 pés, voa, leida. Primitivo. Lota Golfo uniforme descendo 2000 pés, autorizado o final do procedimento LSX-3, a pessoa 0 reporte no localizador. O Golfo uniforme reportará estabilizado no X-Ray 1-0. Azul 4463, vou na Brasil Cove para o procedimento da RNAVE 1-1-2. Brasil Cove para a RNAVE da 1-2, azul 4463. Ela vai manter só mais 10 milhas aqui a proa para poder fazer um pequeno desvio. Azul 4463, livre de desvio, reporte para o Napoli Gilcov. Napoli Gilcov. 304. Passarela 2230, solicito pequeno desvio à direita para evitar formações. Evite desvios, reporte quando possível para a Duna, passarela 2230. Autorizado desvios, reportará condições de voo à Duna 2230. 2230, confirme a proa do desvio? Proa 125. Copiado 125. Já vou na prova de Yukov, azul 443. Passaria 2230, mais quantas milhas para o término de desvios? Para autorizar a voadona, o passaria 2230. A gente foi duna desse, para 2000 pés, ajuste 10 no 4, livre LS, reporte estabilizado. 2000 pés, 10 no 4, autorizado LS, vou estar estabilizado, passaria 2230. Oscar Golfinho, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, 160 graus com 5 nós. A linda cola 190, nossa gostosa. 250. Ah, sim. 7 por quantas milhas? 5 milhas? É. 25 milhas. O Pro seria mais 2. Acho que a Golfo Uniforme estabilizou no ILS. Gente, eu acho que a Golfo Uniforme com prédio de aproximação chama torre no 8 decimal 95. 895, graças. Azul 4463, está livre de desvios, reporte 7 a 6120 milhas do VOR de Salvador. 7, o azul 440. Filha 4. Chama agora o controle, 1208, bom dia. 08, pronto, bom trabalho, Golf Kilo. Tomé. Oi, boa tarde, o Papatão gosta, Golf Kilo. Papatão gosta, Golf Kilo, contato radar, suba nível 100, saída da árvore. A centena na árvore, grato, gosta, Golf Kilo. Tá livre da gente com o trem, tá, inicialmente mantém a trilha. Positivo, inicialmente vai manter de árvore, grato. O 2067, chame centro Recife, 128 decimal 35 alterno 25 decimal 1. 463, afastado 5, 7 milhas, sudoeste do VOR Salvador, mantém nível 180, serviço radar terminado, chame Léo 120, decimal 1. Radar terminado, chame Léo 1. 4463, assim quando ingressar a terminal Ilhéus, informe a Ilhéus de desvios e posição atual. A aeronave modular para Salvador, para cima. O azul 2771 para descida. Azul 2771, está sob contato radar. 58 milhas sudoeste do VOR Salvador. Esse mantém a nível 050, ajuste 10 no 4, voando Gol Médio. No 0 no 4, descendo para 5 mil na frente do Gol Médio, azul. Salvador, confirmando pro 2771 aqui, quando tá na recuada ou tá operando por distensão? Por distensão. Obrigado. Calou, fiquei com condições de atuar a árvore, tá presente? Afirmativo, direto à árvore, Golf Kilo. Voando pro Itap. Voando pro Itap, azul, desce 71. Tem gosto que é golfe uniforme, solo às 16 horas, libera a direita, chame solo em 1219. Obrigado, mano. Acho que eu vou fechar o controle. Prossiga, senhor, na escuta. Não recebo o seu modo charge, faça o check no equipamento. Vai, efetuar o check, eu acho que eu vou fechar. Agora agora recebo o Papatão Vasco Golf Sierra nivelado 9000. Centro, Sierra. Controle, o Papatão Vasco Golf Sierra encontra-se em condições de Tito Mike Charlie. Partida presente, modifica, solicita o nível 1905 como sinal, o quanto possível. Gente, plano modificado Zuno 601, inicialmente mantenha 3.500 pés e nível final será 1.05, acho que é o Golf Kilo, quando possível estimado para Serra November Golf India. Afirmativo, é liberado até 3.500 pés após 10.500 quando autorizado. Está estimando aos 1.97.4440 em Guanambi, Costa Golf Kilo. Gente, grato. Já voar Guanambi presente, a Flores 275. Do lado Guanambi presente, eu acho que é o Golf Estabilizando o localizador, dá no zero, passarei do 2230. Gente, passarei do 2230, complete a aproximação, chama torre, 18 decimal, 95. Chama torre, 1895, 2230, boa. Papatão, acho que eu vou ficar submater nível 105. Oi, Salvador, muito boa tarde, passarei do 2230, localizador, dá 10, visual para o campo. Passarei 2230, boa tarde, ó. Time Tron 04, reporte Índia Serra. Reportar Índia Serra, 2230. Então, acho que eu vou ficar lá. Escuta, senhor, prossiga. Sube, mantenha nível 105, direto Guanambi. Prato 105, direto Guanambi, gostei. Azul 2771, para o curso localizador, curve à direita, na proa 040, reporte estabilizado, desça. Para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4. Pro 040 para interceptar, descendo para 2.000, para 5.000, 1 no 0 no 4. Comandante Salvador, boa tarde, Bona 255, Bona 255, achei o controle de Salvador, acione identificação, desse mantém nível 1 no 0, ajuste 1 no 0, 1 no 4, chegada a bordo. Gente. Passa o Índia Sierra, tá visão com o campo, 2230. Gente, passarei 2230, continua a aproximação, guardando pistão a zero livre, 37 da Rol, da Gol, iniciando. Nossa, escuta, 2230. E 771, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, azul, 2771. Azul 2771, informa o tráfego, posição de 12 horas, 17 milhas, rumo oeste, cruzando 4.000 pés para o nível 1.05, em Charlie 208. Dá visual com o tráfego no TQ Azul, Azul 2771, descendo para 2.000 pés. 20, decolada 06, chame o controle, Salvador, 120, decimal 8. 208, boa, 20, 13. Salvador, decolada 20, boa tarde, gol 2013, cruzando 1500 na árvore, né? Gol 2013, contato radar. Inicialmente mantém a proa até 2500 pés, após 2500 pés direto elefa. Mantenha contato radar, mantendo a proa até 2500, após 2500 pés direto elefa, gol 2013. Telefa, gol 2013. Certo. Golfo Serra, para informação de voo e alerta, Centro Recife, 12545, alterno 26, decimal 85, Papa Tango, Oscar, Golfo Serra. Área 2230, solo 04, corrijo. Solo 08, livre na época, chame 21-9. Podemos livrar na próxima, na Fox? Sem problema, livre na Fox, 219, boa. Vou livrar na Fox, solo 219, a parceria do 2230. Informa o tráfego, posição de 11 horas, 2 milhas rumo nordeste, cruzando 7.100 pés para 2 mil pés, o Alfa Tango 72. Presidente, recebe o tráfego de 503. Tráfego já superado em nível 2013. Azul 2771. Para o localizador, curva direita para o 060, informe estabilizado. Direita 060, chamará estabilizado, azul 2771. Azul 2771, 13 milhas para o posto do localizador, vai ter condições de completar? Afirmativo. Confirme o TAN? 3378. TAN 3378, boa tarde. Pista no zero autorizado ali a decolar. Vento 1620, grau 05 nós. Autorizado ali a decolar, pista no zero. Deixa o controle Salvador, aciona identificação. Está presente, voo aí na proa de Bonf, para interceptar a chegada Bonf, ajuste no 014, reporte para descida. Ok, já tem condições de descer. O Chiné 641. Gente, desça para 4 mil pés. 4 mil, Chiné 641, patrão de Bonf. Bono 255, desça para 4 mil pés. Bonf, desce para 4 mil, Chiné 641. Afirmativo, gol 1255, desça para 4 mil pés. 4 mil, 4378, contato radar. Inicialmente mantém a proa até 3 mil pés, após 3 mil pés direto código. Mantém a proa inicialmente até 3 mil pés, a proa código, código 3. Controle do GNM, é o patrão. Prossiga. É o seguinte, a aproximação do setor é som, está bem complicado devido a várias formações. Desculpa, solta melhor, setor norte. Então, tem alguma condição da gente voltar na pista 28? Está bem melhor para esse setor. É no 41? Negativo, pouso na pista 28, mas se, caso necessite, pode ser vetorado para a pista 10 pelo setor sul. Utilizado, azul 2771. Azul 2771, chamo torre 1895. 1845. Azul 2013, chamo centro Recife, 128 decimal, correção, 126 decimal 0, alterna, 128 decimal 8. Recife 260, alterna 288, azul 2013. Controle de GM, Amazon. Então, vamos precisar manter a proa 230, aproximadamente umas 35, 40 milhas. E aí, após, vão Serra Vitor 367, uma espécie de perna do vento, conseguir contornar a formação. Gente, Oxanem 6141, proa 230, após voo Serra Vitor 367, copiado. Controle Salvador, boa tarde, Papatão Thiago, Padre Colô 10. Papatão Thiago, Golf Mike, contato radar, suba nível 100, direto coral. 100, direto coral, Golf Mike. 378, confirme pro que mantém. Tá curvando agora pra pro de código. É possivelmente 9 dias à frente pra ele, tá? Gente. Motor de Salvador, está ligado 226. 226, seu controle de Salvador, sua identificação, desça para o nível 050, ajuste no 094, voo ITAP. Aqui 050, ajuste no 094, ITAP, Salvador, agora 255, desvio esquerdo, evita formações. Bruno 255, confirme, desvios à esquerda. Afirmo. Gente, desça para 2 mil pés, ajuste no 094, livre de desvio, reporte ao término, reaproando Buna, tem condições? Negativo. Índia Serra. Gente, Índia Serra. É. Inicialmente descida 2 mil pés, com ajuste no 094, inicie redução 200 nós, reporte visual com o campo. Reduzindo 200 para 2 mil. Como impactou, segundo 255. Correção, reporte com referências com o solo, Gono 255. Visual propõe, Gono 255. O 61, Gono 255, visual propõe. Negativo, foi sobremodulado, Gono 255, prossiga. Visual propõe. Seguinte, voo 1255, plano cancelado, azul 1616. Reporte estabilizado. Estabilizado, 255. Chile 6141, prossiga. 6142. 247. Confirme, proa 240. 247, para descida, continua a descida para 2000. Completa transferência. Gente, condições de descer inicialmente para 3.000 pés? Gente. Funcionário, voo 255. Voo 255. Informar o funcionário aí que nós estamos totalmente visual aqui, por fazer linha tranquila. Controle Xené 6320, boa tarde, informação do grupo. Xené 6320, show controle de Salvador, atirando identificação. Desça inicialmente nível 140, ajuste 1014 via chegada Bomed, inicie redução. Oxané 6220, Oxané 6220, solicita as vetorações para uma aproximação, uma longa final para o ILS. Gente, Oxané 6226, vetoração para uma longa final do ILS X-Ray, pistona 0, curva à esquerda na proa 045. Esquerda para 045, 6220. O Xané 6226 manterá a proa 045 por 4 milhas. O... Tem indicação do VOR Salvador, o Xané 6226? Nós já temos indicação do ILS já. Gente. O Xané 6226. Gente, o Xané 6141 autorizado, Serra Vitor 367, 6141. O 6220 desce até aqui, altitude 050? Afirmativo, nível 050, o Xané 6226. 050-6326. Salvador, Goro 255, visual, Panete. Goro 255, reporte estabilizado. Estabilizou. Gente, completa a aproximação, torre no 8.900. 295. Salvador, boa tarde, agora 255, final 10. Por aproximadamente 15 milhas. Confirma a aeronave que modulou? É o Xané 6226, está fazendo pequeno desvio à esquerda para o 045 por 15 milhas. Gente, para o 045 no 5 milhas. O Xané 6226, reporte ao pé. Serra Vitor 367, voo 366, completo procedimento ILS X-Ray, pistola 0641. Gente, 367, procede 366, completo, Xané 6141. No Xané 6226, confirme, tem pane de velocidade indicada? Não, nós tivemos só uma panezinha aqui que nós tivemos que baixar o trem de pouso, tá? Que era o procedimento. Gente, já está a aeronave configurada? É. 25. Longa final para vetoração para ele. Gente. Gente, Lima, tchau, então mantenha a posição. Olha, estamos descendo para o 050226, está cruzando 085. Afirmativo, Oxané 3378, chama centro Recife, 125, decimal 45, alterna no 26, decimal 85. 3345-2685, obrigado. Xané 6226, conseguimos restabelecer o sistema de impedimento, ok? Gente, o Xané 6226. Reporte para o término de desvios e reaproando a longa final da pista 1-0. Portará retornando para a longa final já. Já presente, tem condições de voar para a longa final já. Gente, o Xané 6226 para o curso localizador, curva à direita na proa 055. Desta proa, intercepta o curso localizador. Direita 055, autorizado a descer para 2000. Desce inicialmente 4000 pés. 4.000 pés, 6326. A 320, reautorizado, descida nível 050, Xané 6320. 050, 6320. Papatango, Oscar Golf Kilo, está afastado 51 milhas, oeste do VOR Salvador, para informação de voo e alerta, chame centro Recife, 126.0, alterna 128.8, caso negativo, retorna ao controle de Salvador. Então, atento à possibilidade de ter turbulência do 37 da Gol pousando na pista no zero. Quando pronto, na 35, decolagem autorizada, vento, 150 graus, 05 nós. Salvador, distância 3144. Este é o controle de Salvador, senhor, identificação. Desça para o nível 060, ajuste 10 no 4, via chegada Bomete 1, inicie redução. Iniciando a redução, então, via chegada Bomete 1. Qual é a velocidade que esse controle deseja? Inicie redução 250 nós, é o número 4 na aproximação. Algumas aeronaves efetuando desvio na terminal. Ah, positivo. Sim. Pode apurar a dor no Oceanamia 226? Desvoador de completar, o 6226? Tem, tem. Nosso sistema restabilizou aqui, voltou ao pilot e o autobranco. Gente, o Xané 6226. Foi na proa de Duna. Ajuste em Salvador 10 no 4, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, 6226. Xané 6141. Vai voar, tem condições de voar o Serra Vitor 366 da presente? Afirmo, tá voando 366. Gente, desça para 2500 pés, ajuste 10 no 5, livre RNAV, reporte estabilizado. Xané 6141. Ô, Serviço 2610115, Xané 6141. Para Serra Bravo, Foco Transcendente, Uniforme Lima Charlie Hotel, sob condições visuais do número 10, ajuste 10-14 em Salvador para referência, direto Feira de Santana, reporte a 40 milhas de Salvador. Quer passar a 40 milhas de Salvador, pode seguir com o Pro direto do destino Lima Charlie Hotel? Afirmativo. Segue direto Feira de Santana, reporta 20 milhas. 20 milhas de Salvador, reporta controle. O 6141 tem condições de voo 372 e concluir. Gente, 6141 tem referência com sol? Gente. Estamos voando então o ferramenta 372, vai informar estabilizado. 7.1.4.